Olá, eu sou a Ruth. Olá, eu sou a Margarida e estamos aqui no podcast Empresárias à Beira de um Ataque de Nervos. Hoje a nossa convidada é a Regina Santana. Olá, Regina. Olá, minhas queridas. Olá, Regina. Bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda. Estou bom estar aqui prazer, com vocês. É um prazer imenso. A Regina, para além de ser a Regina Santana, que muita gente conhece e que todos nós conhecemos, é também a nossa mentora também e acompanha também o nosso trabalho já há vários anos. E então é sempre um privilégio estar aqui junto de uma mulher que nos inspira a sermos umas melhores empreendedoras, umas melhores empresárias. E obrigada. E eu estou feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigada eu pelo vosso convite. E obrigado sobretudo por tu vires sem saber ao que vinhas. Eu gosto de desafios. Eu sentei-me e disse, ora bem, o que é que vai acontecer? Porque nem quis saber. Exato. Confio. Sim, fazia. Bom. Feito por vocês, tinha que ser uma coisa gira para fazer, portanto. Para que saber o que é que vai acontecer? Vai só e desfrute. Foi isso que eu vim fazer. Para nós mesmo. Fazia todo o sentido ter-te aqui connosco, porque o objetivo também deste podcast é falar sobre negócios, não só no mundo feminino, mas sem dúvida, e nós as duas sendo mulheres, fazia-nos todo o sentido ter assim uma convidada que nós víssemos como um exemplo, uma mulher de negócios, de vários negócios, variedíssimos negócios, e então fazia todo o sentido estares aqui e estamos prontíssimas para conversar contigo, ouvir-te, partilhares também estas dores, estas dificuldades, as alegrias, todos os desafios que são feitos da vida dos empresários, né? E das empresárias. Eu disse que tinha que ser bom. E é, o que nós pretendemos com este podcast é exatamente isto, é falar do outro lado do empreendedorismo que ninguém fala. Há aqui uma grande vontade de sucesso, as pessoas correm muito em torno do sucesso, do objetivo, de faturação, mas no fundo isto é um caminho que poderá ser vivido de outra forma, com muito mais sentido, não é? Para nós conseguirmos também aproveitá-lo e criarmos as nossas experiências e nos formarmos também, não só melhores profissionais, mas também melhores seres humanos, não é? E é esse o sentido que nós queremos dar ao nosso podcast, é mostrar que, para além do empreendedorismo, existe um outro mundo que não é assim tão cor-de-rosa, que é bastante desafiante até, que nos coloca à beira de um ataque de nervos muitas das vezes, mas que faz parte do nosso caminho e é importante que todos que falemos mais sobre isto, não é? Sim, porque existe aquilo que se vê, depois existe o resto e as duas coisas juntas é que fazem a verdade, não é? Exatamente. A verdade não é aquilo que se vê, é aquilo que se vê mais aquilo que não se vê. E isso, tudo junto, é a verdade daquilo que é o sucesso. Exato. Já agora, partindo por aí, o que é o sucesso para ti, Regina? Olha, para mim o sucesso não é uma coisa que se vá à procura. Para mim o sucesso, estar aqui hoje é um sucesso. Então todos os dias eu consigo conquistar coisas, consigo olhar para as coisas que faço e reconhecê-las como sucesso. Então é eu estar aqui hoje, é mais uma coisa que eu aprendi, é mais um dia que foi espetacular no escritório em que tudo correu muito bem, é mais alguém que me manda uma mensagem que me deixa feliz e é conseguires ver a felicidade, a alegria, tudo aquilo que nós procuramos, o reconhecimento também, a faturação também, obviamente, mas é que tu conseguiste todos os dias encontrar uma coisa no teu dia que te mostre que tu estás a ter sucesso e que tu és uma pessoa de sucesso, porque Exato. O não sucesso... Não chega só numa determinada altura da vida, são estas pequenas coisas que vão todos os dias, não é? Todos tudo, os dias, não é? Porque se tu te focares no sucesso como uma coisa que vais encontrar lá à frente, tu vais passar por todos os sucessos que tu conquistas sem olhares para eles, sem os veres. Uhum. E quando chegas lá à frente és a pessoa mais frustrada do mundo, até podes conquistar a faturação, mas não vais sentir prazer em nada porque o sucesso não se reflete na faturação, até porque faturação não é lucro também, e às vezes... Exatamente. Às vezes a faturação está lá, mas o resultado não é assim tão bom. Exatamente. E só te vai gerar mais frustração. Para mim sucesso é todos os dias tu percebes que existem coisas maravilhosas na tua vida e que não dependem de absolutamente nada a não ser de ti, porque dependem da forma como tu olhas para elas, não dependem das coisas, dependem da forma como tu olhas para elas. Olha que lindo. Porque nós estamos sempre... Quando pensamos em sucesso, nós achamos que o sucesso é algo que está muito para a frente e que nós vamos ter que trabalhar muito para termos sucesso, não é? A maior parte das pessoas encara o sucesso desta forma. Eu vou ter de trabalhar muito, de me dedicar muito para conseguir obter o sucesso. Algo que está muito distante ainda, não é? Tu vais ter que dedicar muito. Ainda bem que falas disso. Sim. Que é uma... Porque além de hoje em dia ter já que o sucesso é aquilo que se vê que não é, também é os resultados e que não precisas de esforçar muito para chegares lá. Ou o rápido, só se é parte, não é? Ou o rápido. As pessoas procuram cada vez mais o rápido, se não tens logo um retorno. As pessoas não procuram rápido. Só. Há pessoas que também vendem isso ou também entregam exato. Isso, não é? Que é tudo muito rápido, é tudo muito fácil, é tudo muito simples e é tudo para toda a gente. E não é. Efetivamente, tens de trabalhar muito, mas não é para atingir o sucesso. Exato. É para atingir objetivos concretos, que são materializáveis, que tu consegues olhar e dizer isto menos isto dá aquilo ou isto mais isto dá aquilo. E sim, isso tu tens de trabalhar muito mais do que as pessoas te dizem que tens de trabalhar. Tens que trabalhar muito mais do que aquilo que tu acreditas que tens de trabalhar. Muito mais horas, ter muito mais obrigações do que parece. Hoje em dia banalizou-se até a faturação, banalizou-se os resultados, banalizou-se as equipas, banalizou-se a liberdade. Misturou-se um bocadinho o que é liberdade e finge-se que existe liberdade onde ela não existe e finge-se que não existe onde ela existe também. Está tudo muito confuso. E sim, tu vais ter que trabalhar muito se tu quiseres atingir determinadas coisas que são materializáveis, são mensuráveis, que tu consegues identificar. Não o sucesso. Exato. Isso é outra coisa, não o sucesso, mas para atingir determinados níveis de faturação, para ter tal liberdade financeira, sim, tu não vou tentar começar a trabalhar hoje e à espera que daqui a 3 meses tenhas liberdade financeira, porque a menos que tenhas um jogo de sorte e te aconteça uma coisa maravilhosa, não é assim que funciona. A vida continua a precisar de muito trabalho, muita persistência, muita resiliência para conseguires chegar a essa liberdade. Também muita disciplina, não é? Muita disciplina. O que faz, e que eu acredito que hoje é muito mais difícil precisamente por essa facilidade que as pessoas acreditam que existe, não é? Ah, já estou a trabalhar nisto há 6 meses e ainda não consegui não sei o quê. Ah, porque estou muito frustrado porque há um ano que me dedico ao meu trabalho. E tu olhas para um grande negócio e percebes o que é 30 anos de negócio. Se calhar merece hoje ter esse resultado todo, não é? Não é assim tão simples. É disciplina e eu acho que é muito, muito importante é a consistência, não é? Porque há momentos, há fases nossas, não só do negócio, mas nossas também pessoais, em que nós estamos... Às vezes mais nossas do que do negócio, não é? Aliás, o negócio somos nós, não é? E nem sempre as coisas fluem da mesma maneira, ou nem sempre as fases são iguais. Mas se conseguirmos ter essa disciplina e a tal consistência, e por isso é que também não é uma coisa rápida, por isso é que eu acho que tudo leva o seu tempo para conseguir chegar... ou ir aprimorando ou melhorando o teu negócio e o serviço que tu prestas, sem dúvida é a consistência. Concordo contigo. E sim, às vezes é mais desafiante nós próprios do que o negócio, não é? Exato. Sim, porque todas nós temos dias maus, todas nós temos meses maus, às vezes não é um dia, às vezes é uma semana, que é uma semana que estou desanimada, estou desiludida, sinto depressiva, não me apetece, mas vai ter que acontecer, porque se eu me comprometi com isto, isto vai ter que acontecer, eu vou fazer. E a persistência, é muito importante a gente fazer uma coisa que goste. Porque nestes momentos menos maus, ou menos maus, menos bons, nestes momentos mais difíceis, se a gente não faz uma coisa que goste, então aí é muito difícil manter a persistência. Faz toda a diferença. Se há razão para a gente fazer o que gosta, é nestes momentos, porque quando estamos felizes fazemos qualquer coisa, né? Não estou com muita vontade, mas isto estou animado, faço. Mas quando a gente está naquelas fases menos boas... E já agora pergunto, porque tu és uma mulher que lida diariamente com dezenas de negócios nas mais vastas e diversas áreas, consegues perceber claramente, isto é só para comprovar o meu pensamento, não sei se já percebeste, quando há uma paixão ou quando há uma verdadeira dedicação ao... Não lhe chamemos que a pessoa tenha mais essa capacidade natural, mas quando há uma paixão por um negócio, tu consegues perceber isso claramente não só nos resultados, mas claro como na evolução de cada claro negócio. Que sim. Mas não tem só coisas positivas. Atenção. Ok, então me diz. Porque a paixão é como o otimismo, né? se ele for cego é tóxico, né? Okay. E às vezes a paixão também é tão grande que acaba por não ser tão boa assim. Às vezes precisas de um bocadinho de baixar um bocadinho aquele ânimo e olhar para as coisas com mais frieza. Okay. E às vezes a paixão é tão grande por aquilo que fazes que é como o otimismo desmesurado, né? Que vais e acreditas que vais chegar lá sem olhares para... A realidade, não é? Pode viver... não deixar ver, não é? Pode deixar-te Sim, um bocadinho, cega um não deixar bocadinho. Ver a paixão a cega realidade. Sempre, né? A gente só vê coisas boas quando estamos apaixonados. Exatamente. Então é preciso ter muito cuidado com isso também, porque às vezes nós temos uma paixão muito grande por uma coisa, adoramos fazer aquilo, é aquilo que nos realiza, mas não quer dizer que aquilo seja um negócio. Ok, pois é. Pode ser uma paixão, pode nunca ser aquilo que te vai dar dinheiro. Okay. Porquê? Porque para aquilo ser um negócio tu precisas mais do que a tua paixão, precisas que o mercado queira comprar esse produto. Exato. Queiras que as pessoas queiram consumir aquilo que tu tens para vender. E o mercado não está preparado para tudo, ou pelo menos num número suficiente para depois alimentar o negócio. Exato. Então, paixão sim, muita, mas ter sempre a capacidade de esfriar um bocadinho os ânimos e olhar para as coisas com muita racionalidade. Isto apaixona-me, eu adoro fazer isto. Mas será que o mercado quer isto? Será que as outras pessoas olham para isto com a mesma necessidade e com a mesma paixão que eu? Exato. Porque quando é demais também... É a mesma coisa, quando as pessoas não têm paixão nenhuma e dizem eu só faço isto porque isto dá dinheiro. Ok. E as pessoas vivem frustradas porque só fazem aquilo porque aquilo dá dinheiro. Se elas forem inteligentes e souberem depois ter a tal paixão noutra coisa que não dá, mas se elas usufruírem de uma paixão qualquer, equilibram um bocadinho as coisas. Se não usufruírem, também são pessoas muito frustradas e há muita gente... muito frustrada no mundo dos negócios. Pois. Para ti é fácil identificar também a quantidade de formações, não é? De formandos que tu conheces e de negócios, porque é a tua área, não é? É muito fácil para ti, por exemplo, numa entrevista ou quando tu conheces os grupos de empreendedores onde tu dás formação, é fácil para ti identificar, olha, este negócio tem futuro, aquele negócio não tem tanto futuro assim, esta área é uma área em desenvolvimento, sei lá. Eu teres essa observação e conheceres logo... Conheço muito bem o mercado, felizmente, não conheço tudo, obviamente não sei tudo, mas conheço muito bem o mercado de uma forma muito abrangente e há negócios que eu sei... Atenção que nem todos os negócios têm que ser milionários. Sim, e há negócios que eu percebo, ok, este negócio nunca vai ser uma coisa milionária, por diversos fatores, muitas vezes até pela própria pessoa que está à minha frente a apresentar o negócio, mas vai ser um negócio que vai sempre dar para a pessoa se alimentar e ter uma vida tranquila. Portanto, está tudo bem. E às vezes é muito mesmo só isso que e está que tudo as bem. Querem, não é? Sim. Não temos que ter todos, não temos que sonhar todos, não tem que ser um desejo coletivo de toda a gente ter negócios de milhões. Pois é. Eu posso querer ter só um negóciozinho super tranquilo, que me permita ter uma vida super tranquila e eu não sou menos por isso. Claro. Então, hoje, e isso irrita-me um bocadinho porque faz com que todas as pessoas sintam muita obrigação em ser muito grandiosas, em faturar muito. E tu não tens que fazer isso. Em ter negócios milionários. Tu só tens que ser feliz. Exato. Portanto, se a tua felicidade vem de um negócio pequenino em que trabalhas tu, podes trabalhar sozinha, podes trabalhar só com uma pessoa, é só aquilo que tu queres, tu só queres viver aquilo. E aquilo que tu ganhas com o teu negócio é uma coisa que te deixa feliz, porque raio é que tu tens que acreditar que precisas de crescer para ser reconhecido. Exato. Eu reconheço e dou muito valor às pessoas que me dizem não, o meu negócio eu só quero ser consistente nisto, porque isto está ótimo, paga as minhas contas e o meu objetivo é viver feliz e tranquila sem todos os outros stresses, porque tem um negócio grande. Pois é. Não traz só faturação. Exatamente. Traz tem um custo. Muitos outros desafios têm um custo. Tem um custo. E um custo muito grande, não em termos financeiros apenas, mas um custo muito grande em muitas outras coisas. E as pessoas, quando têm consciência desse custo, não querem. Exato. Pagá-lo. Exato, e muito bem. E bem, e muito não bem. É? Então, muito bem. Todos nós temos objetivos de vida diferentes e eu acho que é importante olhar para isso e respeitar essas pessoas. Sim, é, eu sim. Só quero estar tranquilo com isto, as minhas continhas, a minha poupança, os meus investimentos, seja o que for, mas é isto que eu quero. E eu respeito tanto aquela pessoa como a outra que me diz, não, eu quero faturar 50 milhões, quero tirar 200 empregados, está tudo certo. Respeito muito as duas, porque são objetivos de vida diferentes, as pessoas são todas diferentes. Sim. E todas têm desejos diferentes. E que há necessidade também de o mercado precisa de coisas diferentes. Exatamente. Não, ninguém pode... Também precisamos de pessoas que deem emprego, não é? Precisamos Sim. de... Exato. A economia também Exato. Precisa que haja os empregadores e os empregados. E nós precisamos das duas coisas em conjunto. Vivemos agora também numa era em que existe um foco muito grande nesta parte do eu sou empreendedor ou empresário e sou um empreendedor de sucesso porque eu ganho milhões, não é? Há um vislumbramento por isto. Pior é que nem sempre é verdade. Pois, porque aquilo que tu vês nas redes sociais é muito diferente daquilo que acontece na realidade. Há uns anos atrás as redes sociais pronto, não tinham o impacto que têm hoje e isto passava tudo um bocadinho incólume, mas hoje existe este vislumbramento por parte das pessoas. Ela tem uma vida extraordinária, ganha milhões, não é? Uh-huh. E nós ficamos assim sempre, que sorte, mas não é a sorte nenhuma. É ir buscar aquilo que... Óbvio que tens que ter sorte, eu acredito que a sorte vem com a persistência, né? A sorte vem quando tu fazes as coisas. Ah, correu-lhe tão bem, que sorte que teve. Claro, como se ela não tivesse feito o percurso todo para lhe correr bem. Depois há uma série de outros fatores que obviamente têm que estar alinhados. Tens que conhecer as pessoas certas, tens que... Mesmo quando tu... Não é conhecer as pessoas certas que te abrem caminhos ou portas para outras coisas, não é? Conhecer as pessoas certas para trabalhar ao teu lado, para te ajudar, para te apoiar. Mas isso também dá muito trabalho. A seleção é muito difícil. Pois dá. O que tu tens que dar de ti também é muito, não é? Então, nós não temos que ser todos empresários. As pessoas não têm que ser todas empresárias para ser felizes. Exato. Não têm. As pessoas não têm que ser todas empresárias para ganhar dinheiro. Há tanta gente a trabalhar por conta de outra, a ganhar muito mais dinheiro do que muita gente a ser empresária neste país. Sim. E eu vejo isto. Eu vejo isto todos os dias. Claro. Eu vejo isto todos os dias. Muita gente que até fatura algumas centenas grandes de milhares de euros, que trabalha muito, paga o tal custo grande que há para pagar, e quando chega no final do ano fica com menos dinheiro líquido do que muitos funcionários que têm a trabalhar na própria empresa. Exato. Então, nós não temos de ser todos empresários para ter uma vida tranquila, né? Eu às vezes tenho saudades de quando se fecha a porta às 6 da tarde e a vida muda, né? E só volta a vir para ali no dia a seguir e a gente tira um mês de férias por ano. E está tudo bem durante aquele tempo que estamos de férias e não temos que pensar em mais nada. E vamos à sexta-feira e dizemos tchau e não pensamos em mais nada e depois segunda logo voltamos e não logo temos se vê, pagar não é? O outro preço. Sim. Não temos que pagar o e outro é mesmo preço. Aquela frase clichê que eu acho que é mesmo, a sorte dá trabalho. Muito. Mas, e tem que se encontrar a paixão e quando há bocado falávamos da paixão é muito isto, é o que é que te faz feliz, não é? É isso. Cada um perceber qual é o seu limite, conhecer os seus limites. Conhecer-se a si próprio. Conhecer-se a si próprio, acho que é isso que falta hoje em dia muito, para conseguires definir quais são os teus objetivos e o que é que te faz feliz, não é? E a partir daí tu guiares o teu negócio. Sim. E a tua vida sempre com essa regra de base, não é? Para tu guiares o teu negócio por ti e não pelas exigências sociais, por aquilo que tu acreditas que é verdade, que vês nas redes sociais, pela vida fantástica que tu achas que alguém tem, tu tens que te conhecer muito a ti próprio. E saber, e depois teres consciência disso, não é? Não é aquilo que tu vês no Instagram que é verdade. Sem dúvida. É? E hoje em dia a comparação é... E as pessoas às vezes para fazerem aquelas páginas de Instagram todas que fazem, elas próprias sofrem horrores. Porque é contraproducente. Tu estás a mostrar uma vida incrível, quando às vezes estás com preocupações enormes na cabeça, estás a mostrar que as coisas estão tão maravilhosas, quando na realidade elas não estão... Isto traz um sofrimento gigante para quem tem que fazer isto, mas elas sentem esta necessidade para continuar a alimentar aquela máquina, não é? Porque aquilo tem que continuar a ser alimentado, porque as pessoas têm que continuar a acreditar naquilo, porque é aquilo que depois vende e traz dinheiro para casa. Então esta diferença de realidade do que mostram para aquilo que acontece traz sofrimento também. Portanto, tu tens que olhar para as coisas e pensar, bem... Vou descontar, é tudo metade. Exato. É tudo metade. No mínimo. É tudo metade. O que é que eu quero para mim? O que é que para mim é importante? Muito mais do que é que os outros vão pensar se eu fizer isto ou se eu fizer aquilo. O que é que para mim Exatamente. É importante? Se não é importante nada disto, se não é isto que eu procuro, se não é isto que me vai alimentar, se não é isto que me vai trazer o dinheiro para cima da mesa, eu vou fazer aquilo que a mim me realiza, independentemente do que é que os outros pensam. Exato, mas esse é um passo sempre difícil de nós tomarmos. Eu falo nisto porque a minha realidade passou por fazer isso há relativamente pouco tempo E eu aceitar isto de uma forma de, ok, isto é a minha forma de fazer o negócio, de levar o meu negócio, tentei-me desligar um bocadinho de tudo aquilo que estava à minha volta. Mas isto é um trabalho contínuo. E doloroso, desligar, às vezes. Sim, desligar, mas desligar do... Eu sei que o caminho é por aqui, já tive experiência suficiente para conseguir ver qual é o caminho, então eu vou guiar-me por mim, uhum. né? Usando a minha intuição, usando o meu sexto sentido, seja aquilo que for. Mas este passo é sempre muito difícil de nós conseguirmos dar, porque há muito ruído, não é? Eu tenho um passo que eu não consegui dar. Há uma coisa que eu ainda não consegui fazer. Imagina, eu quase não publico nas minhas redes sociais. É mesmo muito raro. Já reparei. Não és a única, sim. Não és a única aqui. Pois. Porquê? Porque eu não me revejo na maior parte das coisas que eu vejo no Instagram. E eu ainda não encontrei o meu espaço. As minhas crianças, eu ainda tenho muitas crianças, sim, no meio disto tudo. Racionalmente eu sei o que é que eu tenho que fazer e como é que eu tenho que fazer. Mas depois ainda me deixo afetar muito por aquilo que eu vejo nas redes sociais e isso tira-me energia, sim, para aquilo que eu sei que tenho que fazer. Porque aquilo que eu acredito, aquilo que eu vejo como real, aquilo que eu acho que é importante partilhar de negócios, é algo que as pessoas não querem consumir. Exatamente, exatamente. Isso acontece, isso acontece. As pessoas não querem consumir, as pessoas não querem saber a minha vida, porque a minha vida não é esta coisa maravilhosa. Ah, que lindo! Eu podia ter chegado aqui, ter ido ali à praia fazer umas fotos e dizer: olha que sítio maravilhoso que eu estou hoje, olha que vida tranquila, isto é liberdade, tempo e dinheiro e não sei quantos. É. Mas isto não é a realidade, isto não é a minha realidade. Hoje eu até estou aqui com vocês, mas não sei como é que, por acaso sei como é que vai acabar o meu dia e ele vai acabar muito tarde e com muitas coisas para fazer para eu agora estar aqui com vocês. E as pessoas não querem saber essa parte, queriam saber esta parte bonita do, olha, segunda-feira ela é na praia, almoçou à beira-mar, coisa maravilhosa, que vida incrível que ela tem. Isto é a empresária que eu quero ser, pois é isto que as pessoas querem. Elas não querem o resto. Pois não. As pessoas não querem consumir o meu dia-a-dia, elas não querem, porque ele não é bonito, porque ele não é glamouroso, porque ele não é aquela coisa que as pessoas sonham e que as outras pessoas fazem querer nas redes sociais. Exato, eu acho que passa também muito por aí com o que se consome, o que aparece, embora eu acho que cada vez mais as pessoas estão atentas e conseguem perceber que nem tudo é, às vezes, assim como parece. Mas nem tudo eu... é, mas onde é que para? Até onde é que é verdade, até onde é que é mentira? Exato, né? não consegues. É difícil, não é consegues. Muito difícil. Mas eu partilho exatamente do mesmo sentir do que tu, porque apesar de ser uma pessoa que tem uma presença no digital e grande, diariamente no Instagram e no Facebook, e portanto todos os dias estou nas redes. Mas também tenho essa dificuldade, também o meu negócio é um bocadinho pessoal. Sim. Ou seja, é muito difícil separar onde é que acaba a Margarida e começa a Ipixique, onde é que a Ipixique para e passa a ser Margarida. Tu tens um trabalho mais glamouroso que o nosso, não é? Sim, está bem. Pelo menos mais colorido é. Não é? É mais colorido. Olha, assim, são opções da área. Mais colorido é. Mas tive e tenho ainda lido com esse dilema, porque há momentos em que sinto essa tal questão de, opá, está bem, eu devia ter aqui uma imagem talvez pessoal, associar, não é? Porque toda a gente tem uma marca e tem uma imagem pessoal e eu percebo isso tudo e faz sentido e tem faz toda a muito, lógica. Faz muito. Mas eu também não consegui encontrar no meu espaço isto para ir de encontro exatamente àquele teu sentir, porque também não me identifico, não consegui ainda encontrar o meu canal fluido, porque eu gosto de fazer isto muito real. Tem que ser natural. Tem que ser natural. Agora, eu imagino-me a tirar aquele cafezinho de manhã, estás a ver? Aquela coisa, vou tirar o meu pequeno almoço, vou fazer o meu pequeno almoço, o meu cafezinho de manhã, e eu penso, eu não vou dizer aquelas coisas maravilhosas de manhã que as pessoas dizem, porque eu não acordo a dizer coisas maravilhosas de manhã. Para que é que eu vou tirar um café de manhã e dizer, começou o dia, quando o meu ânimo às vezes é bolas, só dormi 4 horas, estou cheia de sono e só estou a tirar o café porque tem que ser, não é porque me dá um prazer enorme. Exato. Acordar agora e trabalhar, não, é porque tem que ser. Eu não vou conseguir ser consistente nisto, porque há aquele dia que tu acordas muito bem, que é maravilhoso. Ah, que bom, vou fazer uma torradinha de pequeno almoço e vou mostrar isto ao mundo. Yeah. Mas 90% dos meus dias não são assim. Exato. É acordar à pressa e tirar o café porque já estou com pressa, porque tenho que ir a correr. Não e é sentes que deixas, e sentes que se calhar deixas de ser real e por isso não faz não sentido estarmos a fazer um claro. Fantoche, digamos não, assim, não é? Não, não, e depois, digo, depois dizem, mas é isso, tu tens de depois mostrar às pessoas, exato. Porque as pessoas não querem consumir isso. Pois não. Pessoas não querem dizer, ah, como assim não mostrou a receita da panqueca do pequeno almoço? Porque eu não faço panquecas ao pequeno almoço, que eu não tenho tempo para fazer panquecas ao pequeno almoço. Mas eu acho que as coisas também todas têm a sua evolução e eu acho que o digital também precisa desse glamour, precisamos todas de ver e nos inspirarmos com isso bastante glamour. Isso são crenças minhas. Provavelmente, se eu fizesse o meu dia-a-dia, ia ser tão diferente daquilo que se vê, que as pessoas iam dizer, espera aí, existe tão outra realidade aqui. Exato. E tem coisas maravilhosas. O dia também não é só coisas claro, más. Claro, atenção, claro. O meu dia tem coisas maravilhosas. Sim, sim. Mas tem muito mais horas de atenção, de preocupação, de cuidado, de análise, do que propriamente de glamour. De estudo também, não é? Muito mais, mas é que são muito nós mais horas. Nós também passamos imensas horas a estudar. Muitas e... mesmo. E são muito mais horas de coisas mais sérias, mais cuidadas, do que de glamour. Portanto... se calhar também faz sentido partilhar isso, não é? Não. Também, não só... um bocadinho, eu acho que sim, mas era isso que eu estava a dizer. Eu acho que vai haver uma evolução um bocadinho natural para um bocadinho mais... humanizado. Este lado um bocadinho mais real, digamos sim, assim. Real e humanizado, não é? E humanizado, sim, também. Eu já me acho... Eu acho que sim. Amada fita, quando eu digo, não vais ser milionário, hein? Ah, não vais ganhar tempo quando és empreendedor, antes pelo contrário, exato. Vais estar mais ocupado. Ah, porque agora trabalho onde quer. Sim, às 10 da noite vais estar sentado no sofá com o computador ao colo. Se isso é liberdade de tempo, desculpem, mas alguma coisa está errada, não é? Uhum. É verdade, tu agora fazes onde tu quiseres, mas vai ter que ser feito. Portanto, se exato. Tu fizeres às 9 da manhã, vais ter que fazer às 9 da noite. Ou o negócio não cresce, portanto... E eu já acho que sou um bocadinho a figura má que diz não comprem essas tretas de que vocês vão ser todos milionários em 30 dias, nem no ano. Olha, nem em 10... obrigada, Ruth. Nem 10. Mas é esta disciplina que nós temos de encontrar força para manter, porque é por força e é uma coragem contínua, né? Há estes dias que correm mesmo muito mal, que são super desafiantes, e nós temos que buscar aqui as forças, uhum. Essa paixão que falaste ainda há pouco, sim, alimentando esse fogo, mas também criando aqui algum equilíbrio, não é? Que nos possa também trazer esta sanidade mental e esta saúde mental para conseguir levar os nossos negócios para a frente, que acho que é muito necessário. E esta história de Instagrams e de visualizar aqui este mundo cor-de-rosa, isto é, custa caro às pessoas que o fazem, e é a saúde mental delas que está em jogo, não é? Agora é daqui por uns anos, não é? Muito caro, muito caro. E muito pronto, caro. É muita frustração. As pessoas acreditam que só elas é que não têm sucesso, não é? Tanta gente está atrás de um computador agora a olhar para os outros e dizer fogo, sou eu é que não consigo, sou eu que não consigo. E outros tantos a vender sonhos, não é? Isto vai custar caro em todos os sentidos. É financeiramente e psicologicamente a muita gente. Pois é. É algo que nós temos de ter presente sempre no nosso dia-a-dia e pensar que... E atenção... deixa-me só fazer aqui sim. uma correção, porque tu podes começar um negócio hoje e faturar milhões amanhã. Uhum. Precisas é de quantos milhões para investir nisso? Sim, claro que sim. Não claro é? Que espera sim. aí, claro atenção. Eu posso dizer, olha, é eu consigo que tu começas um negócio hoje e que faturas 1 milhão até o final do ano. Consigo. Só que se calhar precisas de 2 ou 3 de investimento. Claro. Não te vou dizer que tu consegues 1 milhão de lucro, estou-te a dizer que tu vais conseguir faturar 1 milhão. Quantos dá de prejuízo, depois temos que analisar. Mas tu consegues. Uhum, uhum. Faturar 1 milhão não é ter 1 milhão de lucro. Há muita gente que fatura 1 milhão que tem 10 de lucro. Portanto, 10 mil euros, não é? Sim, 10 sim, milhões. Sim, sim, sim. É. Porque o investimento que tu tens que fazer de dinheiro e de tempo tem que ser contabilizado. Então, faturar até é simples. Exatamente. Tens dinheiro para investir? Investe e tu faturas simples. Não é claro difícil. Claro. Mas é isso, é uma dessas questões que às vezes se vê muito nesta questão da comparação e nas redes sociais, é porque acaba por, dentro das cada um nas suas áreas, depois vê-se sempre esse facilitismo, não é? Sim, vê-se sim. só esse lado fácil. Incrível, que leva, né? Que leva à frustração e que as pessoas têm que ter atenção a isso. Sejam empreendedores ou empresários, têm que ter atenção a isso, que calma, ok? Não, calma com a comparação e calma com... Faz o teu caminho. Exatamente. Usufrui dele. Desfruta do caminho. É isso. Olha, eu tenho uma pergunta que gostava muito de fazer, porque acho que tu vais conseguir responder. Já estava aqui a pensar nela. Não sei se é essa. Já estava a pensar nela. É algo que também ia pairar há muitos dias. Sim, exatamente. Oh, meu Deus. Todos nós somos empresárias aqui e os outros convidados que nós vamos ter também. E, portanto, há uma palavra, não é? Há uma coisa que acontece nas nossas vidas, seja que produto ou que serviço for, que é vender. Há um estigma imenso sobre o vendedor, o vender, sim, não é? Eu sinto isso porque parece que... Quando, não é o ser patrão ou não ser patrão, mas acho que há um estigma no ato de vender. Tu sentes isso? Eu não sinto isso. Eu não sinto isso porque eu tenho um excelente feedback do meu produto ou do meu serviço, mas sinto sim que há um estigma em dizer, olha, eu vendo isto. Sim. Porque parece que quando nós dizemos, eu sou vendedor, ó, eu vendo isto, é tipo... Acho que há tanta informação de vendas e tanta pressão e tanta coisa que cada vez mais, em vez de se aliviar isto... Ganha uma conotação tão negativa, não é? Ser vendedor parece que é uma coisa má. Parece que é uma coisa... Que eu talvez... só faço aquilo que ninguém quer fazer. Eu arranjei emprego aqui porque não havia mais lado nenhum. Porque assim que eu conseguir, eu vejo-me livre disto, vou para outro sítio porque eu não gosto de vender. Quantidade de gente que tem medo de vender? Eu acho que há o estigma, obviamente, ser vendedor, porque foram criadas tantas técnicas, tantas regras, tanta a evolução da economia, né? Quando tu começas na revolução industrial, há pouco produto e há muito mercado. Não é preciso saber vender. Uhum. Quem quer comprar vai à procura, só há aquele produto, só há aquele serviço, não há mais ninguém para vender, não há concorrência. Quando começa a aumentar a concorrência, começa a aumentar a necessidade de criar pessoas com capacidades para... Ainda assim tínhamos muito pouca oferta, era só nós chegarmos primeiro com a nossa oferta às pessoas antes delas saberem da oferta da concorrência e nós ganhávamos o mercado. Então vamos formar pessoas para convencer aquele potencial cliente que ele precisa do nosso produto, ele compra o nosso produto, nós ganhamos cota de mercado. Nós já vivemos noutra era, gente, já não estamos na era da revolução industrial, nós agora estamos na era da informação, então as pessoas têm a mesma informação que qualquer vendedor, já não tens que ter medo de vender, só tens que dizer à pessoa, eu tenho disponível esse produto para ti, eu tenho o produto que vai ajudar-te. A pessoa já tem a mesma informação, ela já sabe o que quer, ela já sabe quantas marcas existem, ela já sabe que lojas é que quer ir, ela já sabe muitas vezes mais do que o próprio vendedor do produto. Só tens de mostrar disponível. Então, as pessoas querem muito mais atenção do que técnica de vendas. Uhum. E quando tu consegues desconstruir isto na cabeça do teu vendedor, das pessoas que tu contratas para vender, muda tudo. Que tu não vais ter que vender nada a ninguém. Tu tens que conhecer a pessoa, tens que dar informação à pessoa, tens que dar atenção à pessoa e tens que mostrar que nós temos disponibilidade para lhe vender o produto que ela tem ou para servir na necessidade em que ela tem. É muito mais conexão. Uhum. Muito mais ligação e disponibilidade do que propriamente técnicas de vendas. Uhum. E temos que desconstruir isto, porque eu estou aqui a vender-me, vocês estão aqui a vender-se, todos nós nos vendemos a toda a hora, mas com não há dinheiro, não é? Como não há dinheiro pelo meio, exato, está tudo bem. Exato. O problema é quando eu dou o produto e digo, olha, isto agora custa 100 euros, não é? Vai ter que me dar uma notinha para cá. Parece que eu estou a fazer mal à pessoa, né? Estou a roubar o dinheiro da pessoa, estou a impingir, que é uma palavra que uso muitas vezes e que me faz muita comissão. Se a pessoa me pediu para comprar o meu produto, eu vou-lhe entregar o meu produto e vou receber o dinheiro. Se a pessoa não sabe que eu tenho o produto, eu vou dizer, olha, eu tenho o produto para resolver o seu problema ou para satisfazer a sua necessidade. Custa X. Uhum. Portanto, dou a possibilidade à pessoa de o comprar. Se ela quiser comprar, compra. Se ela não quiser comprar... Não vai comprar, portanto eu não estou a fazer nada de errado, eu não estou a obrigá-la a nada. O vender é servir, não é? Vender é servir. Tantas vezes o dissemos. Exatamente. E vender é servir. E vender é servir. É mesmo, mas é que é mesmo. Olha, se mudares esse paradigma, muda tudo. Eu acho que é mesmo o segredo dos negócios, da minha experiência, eu acho que é mesmo se o teu espírito for servir, o corre teu cliente, tão bem. O teu cliente final, se esse for o teu principal objetivo... Quando tu crias um negócio, As pessoas queriam tudo ao contrário, não é? Onde é que eu vou fazer dinheiro? É. Por quanto é que eu tenho que vender? Eu quero vender um produto por X que é para precisar de vender Y e depois vão pensar no produto. É o contrário. Começam pelo fim, não é? As pessoas pensam pelo lucro, porque é o fim. É só pelo dinheiro. É. Nunca pensam em que é que eu vou servir a população, em que é que eu vou servir o mercado, como é que eu consigo servir o meu cliente. Porque se eu tiver um produto que efetivamente sirva o meu cliente, vai ser muito mais fácil eu criar tudo o resto. Então eu vou pensar como é que eu sirvo o meu cliente e depois eu vou criar o produto ou o serviço para servir o cliente. Ou comprar o produto que preciso para servir aquela comunidade, seja o que for. Uhum. Mas se nós pensarmos primeiro no servir, nas necessidades do público, tu nunca vais pensar no vender. Exato. Vais pensar como é que isso. Eu vou disponibilizar o produto ao mercado. Não é? Agora eu vou criar um produto que vale X para vender por Y, okay, para não sei quanto, e depois é que eu vou pensar no produto que vou criar. É o contrário. Eu sinto muito isso e penso muito isso. E acabo porque eu não gosto de vender. Estás a ver? Tenho também essas crenças. Eu não gosto de vender, mas gosto de prestar serviço. O que tu não gostas é que a pessoa leve um produto e não vá feliz com o produto que leva. É isso que tu não gostas. É isso, se calhar é isso. Porque é esse vender que a gente associa à palavra vender, que é quando quando o cliente desiste e acaba por comprar uma coisa só para não ouvir mais o vendedor. Ai, não. E é isso que tu não queres que aconteça. Tu não queres que o teu cliente saia com um produto, mas não vá feliz com a experiência. Exato. Então tu não gostas, não é o não gostar de vender. É o não gostar de não servir. Portanto, exato, tu vais ter que servir aquela necessidade. Exatamente. Não é? Tu queres que o teu cliente saia feliz. Isso. Mas é vender na mesma, porque há uma troca comercial. Exato, se está tudo bem. Tens que o cliente vá feliz e tu ficas feliz porque ele te pagou, porque claro. Tem que ser win-win, está tudo claro. Bem. Tá. Nós ainda continuamos a assistir a uma série de formações de formações de vendas, técnicas de vendas. Verdade. Ainda continua a chover muito a procura pela técnica perfeita. Ainda. Para conseguir vender ainda. O meu produto ou o meu serviço, não é? Há muita gente a fazer formações nesse sentido. Sim, ainda há muita procura e ainda há muitos formadores a ensinar as técnicas da Revolução Industrial, do pós-Revolução Sim. Industrial para vender. O que me faz muita confusão, porque na era da informação, tudo aquilo que é ensinado nesse tipo de formações é contraproducente. O que tu estás a fazer na sociedade que está a levar... com essas técnicas todas é o efeito oposto àquilo que tu queres. Tu queres que o teu público se apaixone pela tua marca, pelo teu produto e que queira trabalhar contigo, e o que estas técnicas fazem é afastar os potenciais clientes, que é não posso ouvir aquilo, o telefone toca e tu já não atendes, né? Sabes quem é que te vai ligar, já bloqueaste o número, já deste um nome àquele número para nunca mais o atenderes para saberes quem é. O que tu estás a criar em relação à tua marca é uma objeção gigante, é muito maior a objeção do que o número de vendas que tu fazes. E os números de vendas que fazes não são de clientes satisfeitos, não há recorrência, não há indicação, não há nada. Aquele cliente morreu ali porque ele não quer ouvir falar mais de ti. Exato. Olha, é falta de adaptação do mercado. Uma pergunta muito curtinha. Quem é que é melhor vendedor, um homem ou uma mulher? Não há uma... Não existem estudos nesse sentido. Mas não existe uma pessoa certa, porque depende muito do produto. Da pessoa e do produto. Exato. E depois da pessoa com quem tu estás a vender. Não, são todos iguais. Se estás a vender a homens ou se estás a vender a mulheres. Faz sentido, sim. Há produtos que são... As mulheres são muito melhores vendedoras. E depois, quando estamos a falar com mulheres... Também é importante ter essa diferença. Sem dúvida. Depende do produto, depende da pessoa que tens do outro lado, se é do mesmo sexo ou não, faz muita diferença também. E se tu soubesses trabalhar, se conheceres comportamentos, se tu és mulher, quando tens um homem do outro lado, adaptas o discurso e aquilo que dizes e a forma como dizes e o que falas, e se tens uma mulher, adaptas também. Então aí é muito mais fácil. Lá está, se a gente vai para técnicas de vendas, o script é sempre o mesmo. Exato. Não importa se é homem ou se é mulher, vais seguir o script. Perdes muito. Porque se és homem, vais seguir o script, se és mulher, segues o script, se tens à tua frente um homem ou uma mulher, o script é o mesmo. E aí falha tudo redondamente. Né? Exato, exato. Também noto isso, porque nós temos de ter essa atenção. E às vezes é homem e mulher, é a posição que ocupam. Tudo. É tudo. O valor que têm dentro daquela organização, tudo isso, não é? Nós o temos, que procuram. não é? Procuram. É aquela velha história de não, antes de existir uma reunião com um determinado cliente, estudá-lo um bocadinho, não é? Perceber. Isto também faz de nós criarmos alguma proximidade e criarmos uma relação, porque no fundo claro. É isso que é necessário. Eu tenho clientes fidelizados há 17 anos e é porque eu passo muito tempo com eles. Tu conheces o teu cliente. Eu passo muito tempo com eles. Eu vou para uma reunião, eu sei que naquelas 2 horas eu não vou marcar nada, porque naquelas 2 horas eu vou estar lá com ele. E tu conheces muito o teu cliente, muito além de... Como é que eu digo isto de uma forma... Muito além daquela transação, ou seja, sim. muito além daquele negócio sim, em sim. si. Tu conheces quais são as necessidades que eles têm em termos de reconhecimento, validação, como é que eles veem o mundo, porque é que eles te contratam. Tu já tens consciência disso, então tu já sabes como é que eles veem o mundo e o mundo dos negócios. É muito mais fácil tu criares uma relação quando yeah. conheces a pessoa do que quando o teu papel é ler um script, vender yeah. e ir à procura do outro, né? Que venha ao próximo. Yeah. Nunca vais conseguir fazer e até já sabemos quando chegamos próximo deles se aquilo é um dia, se é um dia bom ou se não é um dia bom. Então, se não é um dia bom, apresenta uma proposta nova hoje ou não? Adaptamos o discurso. Vamos ali improvisar um bocadinho para adaptar o discurso àquele dia menos bom. É verdade. Acontece muito. Mas isso também dá ao cliente aquilo que ele procura. Nós esquecemos-nos que os nossos clientes são pessoas iguaizinhas a nós. E têm as mesmas necessidades. E nós todos temos muita necessidade de atenção. Quando tu mostras ao teu cliente que tu estás disponível para ele e que o que vem dele ou o que tu queres dele é muito mais do que o dinheiro, mas é também que ele tenha resultados. No teu projeto em concreto, tu queres que o teu cliente fique bem servido, que ele tenha resultados, que as pessoas sejam boas para ele, como ele vai ser bom para as pessoas que tu levas. Quando ele percebe que tu tens muito mais preocupação além da troca financeira que existe nos serviços, tu ganhas um cliente. Pois é, e ganha-se esse cliente para... E isto acontece em tudo, no teu negócio é a mesma coisa. Se tu mostras que efetivamente estás mais preocupada com a felicidade com que a cliente sai do que com a troca financeira que vai existir ali, tu ganhas uma cliente porque ela sabe que pode confiar em ti. Se ela precisar de alguma coisa, tu vais ser verdadeira, vais dizer, não, fica-lhe bem. Estava a pensar nisso. Não, mas olhem que eu quando... Isto tu notas isto, não, continua a acontecer. Na minha equipa e na minha loja e a minha equipa, as minhas funcionárias, quando começam a trabalhar lá, uma das primeiras coisas que eu lhes digo é: aqui não se diz que a cliente fica bonita ou bem se não ficar realmente bem. E a primeira instrução que eu lhes dou é: quando a cliente veste, está a provar um vestido e vos pergunta, gostou... Deem sempre a vossa opinião sincera. Sincera, honesta. É das primeiras coisas que eu lhes digo, porque eu não quero que uma cliente minha saia dali e vá mal vestida para algum lado, ou não se vá a sentir bem, ou não vá no seu melhor. Ou que chegue a casa e vista aquilo, é horrível, que horror. Está-te mal, cai-te mal. Não, sim. Eu quero que a minha cliente saia dali e que diga... Empoderada. Opa, e que digam assim, opa, estás tão gira hoje. E é muito esse feedback que temos. E portanto é uma das instruções que eu dou logo e digo, sejam sempre sinceras quando eu prefiro não vender verdade mesmo verdade. Do que a pessoa ir e fazer e não estar bem e fazer uma má figura. Completamente. Eu digo sempre, porque aquela cliente vai voltar. Aliás, se alguém tiver coragem de lhe dizer, olha, não leve esse porque não lhe fica bem, ela vai sentir muito mais segurança, claro. Que é, como assim? Então ela não está preocupada em vender o vestido, ela está mesmo preocupada que eu fique bem. E esse cliente vai ser fidelizado, ele vai voltar ali quando ele precisar de comprar alguma coisa e quiser uma opinião verdadeira de alguém. É. Nós fazemos muito isso. E nós deixamos de vender muito pela nossa sinceridade. Nós fazemos, em alguns programas não, nos programas de ticket mais baixo não, mas nos ticket mais alto nós fazemos mesmo a avaliação. Uhum. Não é um momento para a pessoa, eu prefiro não ganhar, prefiro não receber, do que eu estar a receber do dinheiro de uma pessoa que eu já sei que ela não vai tirar proveito. Já sei à partida. Porque sim, não claro, há... as coisas podem mudar. Também acontece o contrário. Às vezes a gente aceita pessoas porque acreditamos que vão tirar e depois nem toda a gente tira proveito da mesma forma. Não são 30 minutos de reunião que nos permitem ter avaliar, certezas. Né? Mas tentamos ao máximo. Então há negócios que a gente olha e diz, não é o momento. Para o ano a gente volta a falar. Daqui a um ano ou dois a gente volta a falar para ver como é que estão as coisas. É preferível não vender do que venderes a um cliente que não fica satisfeito e que depois consegue... destruir-te o teu negócio. Sim. No sentido de vai dizer falar mal, fica bem, frustrado, sim. Tu ficas triste porque não conseguiste servir a um cliente, sabes que aquele cliente não ficou satisfeito, não é uma coisa agradável. Então é preferível não vender. preferível ser sincero. É mesmo. Não são os momentos certos, muitas das vezes. Não quer dizer que a nossa avaliação seja sempre... Não consegues acertar sempre. Assertiva. Mas é assertiva. Sim, mas nós já tivemos pessoas a dizer... Ah, na altura até fiquei ofendido. Como é que é possível? Porque disseram-me que não. Mas agora eu entendo. E há pessoas que fizeram entrevista o ano passado, imagina, e vêm agora e que depois confessam, na altura não gostei nada porque não me aceitaram. Que é frustrante, não é? Também nem toda a gente aceita bem e fica feliz de, foram sinceros. Há pessoas que não ficam nada felizes da gente dizer que não. Mas percebem que efetivamente existe ali uma filtragem para tentarmos ao máximo que as pessoas tirem proveito e que o nosso serviço seja algo que vai acrescentar à vida das pessoas. Claro. É preferível não vender do que não servir. Exatamente. Por isso é que nós te convidámos, porque estás muito alinhada, obviamente, aqui aos nossos princípios de negócio e queremos ajudar outras pessoas a pensarem assim também, a melhorarem, sem dúvida, os serviços delas. E muito que aprendemos, não é? Muito. E muito que aprendemos com a Regina aí. Estamos aqui. Agora vamos fazer aqui uma espécie de desafio com respostas rápidas. Oh meu Deus! Respostas rápidas, diz aquilo que. Ah, ok. Uma palavra, duas palavras. Se calhar eu devia me ter preparado para isto e devia ter perguntado. Vocês têm pergunta? É softzinho. É assim uma coisinha leve. Então, a primeira, o que é mais difícil nos negócios? Para ti. As pessoas. Ih, respondemos a mesma coisa, eu sabia. Aprendemos. Eu aprendi isto. Pronto, estamos todas alinhadas. O que é que para ti é mais fácil nos negócios? As pessoas. Pronto. Quer dizer, você, se foi naquela da brincadeira, o mais fácil é o dinheiro, porque o dinheiro não tem emoções, ok, recebes, pagas e é fácil fazer contas. Um Excel resolve-te metade da vida, não é? Mas não é, porque as pessoas é efetivamente muito difícil. As pessoas, tanto os clientes quanto as equipas, é um desafio gigante. Mas também é a coisa mais maravilhosa. Sim. Quando eu disse há bocadinho que tu tens que saber o que é que tu queres, eu gosto de um negócio com pessoas, eu gosto de um negócio com equipas. E tem tanto de bom como de mau. Pois é. Porque é a coisa mais difícil, é lidar com pessoas, lidar com equipas, lidar com emoções, lidar com conflitos completamente diferentes. É desafiante, é muito desafiante. Mas depois também é a melhor coisa que nós temos, não é? Recebes muito. Conseguimos ter o melhor e o pior neste desafio de pessoas. E conseguires também perceber que consegues ter impacto na vida das pessoas. Adoro, isso mexe tanto comigo. É muito. Adoro. E a relação. Eu não consigo trabalhar com pessoas que, sem ter uma relação com elas, não diria mais próxima, mas uma relação com as pessoas. Eu também não preocupar, consigo. De saber como é que a vida da pessoa está, de... Tudo isso me mete confusão quando se tem, quando existe. E depois quando tens aquelas pessoas mais frias, não, mas mesmo como colaboradores, tens aquelas pessoas mais frias que se deixam aproximar muito. Sim, e aquilo mexe imenso comigo. E depois penso, calma, quanto mais são, mais isto vai acontecer. Porque depois, quanto mais pessoas são, menos próximo tu consegues estar e menos tu consegues que seja homogéneo, não é? E eu faço um exercício, calma, faz parte. Isto vai acontecer. Quanto mais forem, mais isto vai acontecer. Tentar-me convencer que eu vou ter que me habituar àquilo. Porque faz parte, mas mexe muito comigo. Eu gosto muito de conhecer as minhas pessoas, de saber quem são, como é que é a vida delas, quais são os desafios que elas têm muito para além do trabalho. Também gosto. Porque gosto efetivamente do prazer de saber que tens impacto na vida das pessoas muito mais do que o salário que elas levam para casa, sabes? Sem dúvida, eu sinto mesmo. É tão bom quando tu sabes que o teu impacto nelas é muito mais do que um salário. É. Então... É triste. Sou eu, então. Qual é o negócio que nunca farias? Epá, olha que não sei, porque... Nós já respondemos a estas perguntas todas. Essa para ser rápida. Nós testámos isto tudo e todas respondemos. Estou-te aqui a dar um bocadinho de tempo a pensar. Pá, ilegais era uma coisa que me faz muita confusão. Não tinha paciência para não dormir descansada. Eu nem ponder, nada é ilegal. Agora legal. O que é que eu não faria se fosse legal? Quando eu disser a minha resposta, eu sei que tu vais dizer, aí pois é, eu também se calhar não ia. Porque acho que tu também já passaste por essa experiência. E foi a mesma resposta que nós podemos arriscar. Arrisca. Restauração. Nós voltavas a ter restauração? Foi. Voltava. E coragem. É dos negócios que eu mais adoro. Que coragem. Servir. Porque exato. É maravilhoso tu preparares o prato que vais servir a alguém para se alimentar. Eu tenho uma paixão com a restauração, é, não sei explicar. Mas a restauração acontece exata, mexe muito com as entranhas. É desafiante. Mas mexe muito com as pessoas. É um negócio que o fazem. Mesmo muito desafiante, mas é maravilhoso. Eu acho que ainda é mais do que uma paixão, é mesmo um dom. Eu acredito que seja um dom que aquelas pessoas, quem vibra muito, os proprietários dos restaurantes, os chefes, etc., eu acho que. É uma paixão mesmo muito visceral, porque eu adoro a restauração. Eu acredito que seja muito um dom. Acho que é maravilhoso. Uma cozinha a trabalhar é uma coisa incrível de se ver. Uma cozinha bem organizada, em que aquilo é tudo. Lá está com processo, as coisas acontecem. É tudo muito processual. Portanto, as coisas acontecem nos timings certos. Depois há desafios, depois há uma coisa que corre menos bem na grelha, depois tens que tirar, depois queimou, depois tens que repetir, depois há um caos gigante na cozinha porque aquilo já atrapalhou os próximos 30 minutos da cozinha. Mas depois é o criar, e o criar no sentido de muito mais do que criares uma pintura que decora uma parede e que fica maravilhosa, é decorares algo que vai alimentar alguém. Eu acho maravilhoso. Poderes usar os produtos para criar coisas. Sim, sem dúvida. Eu acho maravilhoso alguém acho ter que é essa um negócio, coragem e ter esse dom. Acho que é um negócio. É desafiante por muitas razões. Há muito poucas pessoas a querer fazer carreira na restauração hoje em dia, o que é muito triste também. Porque há muito poucas pessoas que querem no atendimento, e se quiserem o atendimento, querem uma coisa muito mais tranquilinha do que propriamente a restauração. E também é, e culpa nossa, consumidores, uma área onde nós, clientes, respeitamos muito pouco os funcionários da restauração. Quando eu... Choca-me ver como é que as pessoas tratam quem está a servir à mesa. Exato. E isso faz com que depois as pessoas não queiram trabalhar no ramo. A culpa é nossa dos consumidores. Sabes que quando respondi restauração foi exatamente a pensar neste, no tratamento que eu vejo. É tão triste. É muito triste. É tão triste. É muito triste. Era uma das coisas que mais me deixava triste no restaurante, era ver como é que as pessoas tratavam os meus colaboradores. Faz-me muita confusão. Perceber o nível de esforço daquelas pessoas estarem ali com um sorriso na cara a servir. E a serem tratadas com prudência, com arrogância, faz-me muita confusão. Essas pessoas que respondem assim também não é só na restauração, são pessoas mesmo que estão mal com a vida delas. Em tudo. E cada vez há mais. Vão responder assim em todos os serviços. Mas sabes que há um pormenor na restauração. Mas é mais. É o servir, que tu não usas. E o servir num sentido não aquele que nós estávamos a falar há bocadinho. Sim. Mas quando tu vais a uma loja de roupa, por exemplo, tu não vais com aquilo do estão-me a servir, não é? Mas quando sentas numa mesa. Sim, é mais. Agora sirvam-me, não é? Eu agora estou aqui no meu descanso e agora alguém que me sirva. Parece quase que estás a chamar a criadagem, não é? Para a criadagem. Não é. E as pessoas ficam, mesmo alguém que até estava muito agradável na rua, quando chega ali, vem com aquela do eu estou aqui para ser servido, não é? Sentas-te e agora estás aqui para ser servido e vem ao de cima alguma prepotência, alguma falta de tato, alguma falta de cuidado, óbvio, não é? Do toda a gente está ouvindo. Muito, muito, né? Assim, não é alguém que vai servir a minha comida. Não faz sentido ser tratado daquela forma, não faz sentido não haver respeito, não haver cuidado, não haver atenção, seja na restauração, seja noutra área qualquer. Mas restauração é mais latente. Voltava a criar negócios na área da restauração. Desculpem de iludir-vos. Corajosa, corajosa mesmo. Mas qual seria o negócio que nunca farias? O negócio legal? Não tenho ideia. Eu tenho negócios em tantas áreas, já tive negócios em tantas áreas e tenho negócios em tantas áreas. Eu gosto mesmo de negócios. Ok. Não sei se há alguma área que eu não... Depois avisamos-te se houve mais alguém a não conseguir responder a esta pergunta ou se foste mesmo só tu. O fenómeno de que qualquer negócio está ótimo. Eu às vezes tenho que me policiar para não dizer vamos criar... isso a gente também... Às vezes eu tenho que me policiar porque eu gosto muito de negócios. Eu entendo de criar bem, sim. Isto dá público, isto dá o mercado e... Não sei se havia alguma área que eu não... Ok. A área da aviação, porque eu acho que é desafiante. A próxima pergunta vai ser também aqui um difícil para responderes, suponho eu. Porque tu és uma mulher de negócios. Diz-me. Qual o negócio que te falta fazer? Oi, tantos. Então vá, pelo menos temos um. Tantos. Falta fazer. Tenho em muitas áreas, sabes que há muitas coisas há muitas coisas que eu já fiz, há muitas coisas que eu gostava de fazer. Se me perguntaste se eu tenho algum que agora eu queira mesmo fazer, não, os que eu quero mesmo agora, uns já estão feitos, outros estão em andamento. Okay. Tem algumas coisas novas no, na, em carteiro, que estão em, estão em carteiro, que estão a andar, que estão em processamento. Estão no forno. Estão, estão. Que eu gostasse mesmo. Olha, eu gostava demais de ter tempo para, para a imobiliária. Porque eu gosto muito. Uhum. É uma área onde já tive muito tempo. Okay. Não o imobiliário, tive na arquitetura e eu gosto muito da, da, de mudar, de reconstruir. De, eu adoro comprar coisas que não estejam em condições para fazer as obras e pôr aquilo bonitinho. Adoro, adoro ser eu a criar é tudo. Criar, é criar. Gosto de ser eu a criar as obras de, da casa que a gente comprou. Fui eu que. O restaurante. Desenhar tudo, pensar em tudo, criar tudo, acompanhar a obra. O meu centro terapêutico fui eu que pensei naquilo tudo. Eu gosto muito disto, de ter um espaço para criar. Uhum. E gostava muito de ter tempo para dedicar-me só a comprar, a reconstruir e depois vender, alugar, qualquer coisa. Essa área eu gostava muito de ter tempo, mas preciso mesmo de estar, preciso mesmo de acompanhar. Sim. Ou ter alguém que o faça, mas ter alguém que o faça deixava de ser o meu prazer. Exatamente. E então negócio por negócio é uma coisa que não vale a pena fazer. Para isso compro uma coisa que já está feita, não preciso estar a comprar uma para depois dar o prazer a alguém de estar a fazer a remodelação. Ou ter alguém a fazer a remodelação que não gosta de fazer aquilo, porque isso era uma coisa que eu gostava de fazer. Sabes aquela coisa, o que é que tu vais fazer na reforma? Uhum. É? Eu se me reformar, o que é que eu vou fazer? Porque eu não vou ficar em casa a cozer meias, não é? Não, claro. Tenho muito jeito para cozer à mão. Provavelmente é isso que eu vou fazer. Ótimo. Sabes, comprar coisas e transformá-las, mudá-las. Se calhar é isso que eu vou dar fazer. Dar uma nova vida, né? Essa era uma coisa que eu gostava de ter tempo para, para fazer. É um bom plano de reforma, parece-me. É, uma nova vida é. Parece-me que sim. Acho que sim, acho que sim. Tens que ir mais para a Costa Alentejana, porque acho que podias fazer lá também umas coisas engraçadas. Entretanto, não há nada na Costa Alentejana para comprar, né? Porque já compraram tudo. Pois está. Não. Os estrangeiros já compraram, já remodelaram e a gente agora paga caro para usar, não é? Não, ainda, ainda, ainda. Aqui mas mais sim. Para a zona da Margarida ainda há. Então, esta é destas flashes, é a última. Partilhe uma ideia de negócio que vai estar a bombar daqui por 50 anos. Qualquer coisa que tu... Acho que daqui por 50 anos vai ser assim um uau, que negócio. Daqui por 50 anos, daqui por 50 anos eu já não vou usufruir, portanto tenho que pensar alguma coisa que os meus filhos terão daqui a 50 anos. Tu já não vais ficar usada. Já não vou usufruir dessa ideia cá, de negócio. Mas temos cá as crias que elas vão ficar e então convém que seja uma coisinha boa. Uma coisa boa. Olha, uma das coisas que eu acho que vai... Que vai existir a vida toda e que as pessoas desvalorizaram muitos anos, infelizmente, no nosso país, é setor primário. Que vai existir sempre, nós vamos comer o resto da vida, a gente tem que comer. Exatamente. Para o resto da vida e todas as gerações vão comer para o resto da vida, né? Exato. Então, tudo o que tem a ver com o setor primário, eu acho que nós, durante. Que eu, a minha geração, talvez a geração anterior à minha, quis fugir tanto do campo, uhum. Quis fugir tanto do trabalho da terra. Passou só a ser importante se tu tivesses uma licenciatura e trabalhasses num escritório e as mulheres só queriam trabalhar nos escritórios e nas lojas de roupas e os homens só queriam trabalhar nas mesmas áreas. Ninguém queria trabalhar em áreas que se sujasse porque já não eras importante. Uhum. Desvalorizámos tanto o setor primário que depois vieram os estrangeiros com grandes grupos e compraram aquilo que nós desvalorizámos cá. E hoje temos, porque nós temos, felizmente, muito terreno para muito cultivo e já vês novamente o Alentejo voltar a ser verde, não é? Voltar a... infelizmente não são, a maior parte não são portugueses que estão a criar, uhum. Mas acho que lá está outro negócio que eu faria com muito bom grado, seria setor primário, é uma área que... Uhum. que ok, também, quando também quiseres, gosto. Fala comigo. Depois, pois tu arranjas assim. Nós conseguimos. Mas eu acho maravilhoso. Aqui. Eu adoro tudo o que tem a ver com a terra. Setor primário e mesmo agricultura. Porque eu adoro tudo o que tem a ver com a terra. Eu adoro o meu quintal, eu adoro a minha horta, eu adoro ser eu a criar as minhas coisas, eu adoro ser eu a plantar. Eu gosto mesmo de mexer com a terra. Estão a ver com a também minha, gosto. A minha também parte gosto. Energética também, porque também aquilo é a minha muito. Terapia favorita. É o que tem a ver com a terra. De retirar ervas daninhas. Não é? Tudo, do limpar, do cuidar, do regar, do ver crescer. E eu acho que era uma área que eu ia ser muito feliz também. Se calhar, reconstruir casas em propriedades agrícolas. Que é que, era um bom negócio. Parece-me que isso. Se calhar tenho que começar. Pensem nisso. Era dois em um. Vou fazer, um levantamento de mercado consigo com facilidade. Ok, então, no meio destes negócios todos, no meio desta futurologia toda, e do teu passado, precisamos de saber qual é que foi o teu melhor falhanço, aquele que te orgulhas mais e que se calhar deu um bom fruto. O melhor falhanço? Sim. O melhor falhanço que deu um bom fruto? Sim, há falhanços daqueles, sim, há falhanços que pontapés nos... no rabiosco que nos dão aqui. Olha, realmente ainda bem que aquilo correu mal e levou-me para o outro lado, não é? Olha, se calhar... Há uma lição, e há uma lição que eu acho que mudou muita coisa na nossa forma de ver. Se calhar a minha primeira e do Paulo Sociedade, quando começamos a trabalhar na área da moda, da primeira marca de calçado que nós criámos, a marca foi genial, o falhanço foi com a Sociedade, portanto foi com o sócio que nós trouxemos para... Mas foi uma forma, foi a reviravolta na forma como nós vimos os negócios. Uhum. A partir dali... Nós ganhámos clareza em relação à criação de negócios. You are awake. Foi, que é, ok, se calhar vamos deixar de brincar aos negócios e pensar nisto como uma coisa muito séria. Exatamente. Não é? Portanto, há aqui coisas muito importantes a levar daqui, muito mais do que a frustração do criaste um negócio certo com o sócio errado e agora estás frustrado. Exato. Com isto. Não voltamos a fazer sociedades. Uhum. Portanto, aprendemos aqui qualquer coisa. E muito além disso, aprendemos muitas coisas que eu não digo que nunca mais volto a fazer sociedade, antes pelo contrário, não faz sentido nenhum, mas a clareza que nós tivemos em relação às necessidades de tudo o que tu tens que pensar, ponderar e salvaguardar quando crias uma sociedade foi genial. Foi. E não estou aquela pois do, paguei para aprender. Não é nisso, é mesmo no... Se aquilo não tivesse acontecido, havia coisas que eu nunca teria ponderado, não é? Engraçado, eu estava a dizer, pois foi, porque tu estavas a falar e eu estava a pensar na minha vida. Eu estava a pensar na minha vida. E digo sempre isto às pessoas. Às vezes, quando amigos meus me dizem, oh, estou a pensar em abrir uma sociedade assim, assado, com este sócio e com outro sócio, e eu digo-lhes sempre, eu continuo, para além daquilo que me aconteceu, que também não tive um momento feliz nessa, com uma sociedade. Eu continuo a acreditar nas pessoas e continuo a acreditar nas sociedades. E não vou dizer a ninguém, ai, calma lá, oh, cuidado com o sócio. Não. Não, tu precisas de sócios. De sócios, exatamente, de pessoas que te apoiem. Precisas de parceiros. Sim, precisas. Não é algo que se possa dizer, olha, como aconteceu assim a mim. Nunca faças isso. Não, até porque eu tive que passar por este momento para fazer uma avaliação profunda na minha vida. Sim. E agradeço imenso, já passou e aprendi. Há coisas que eu agora digo, cuidado com as sociedades, com a família, cuidado. Sim, com... Sim. Há muitas coisas que eu não tenho. Agora, as sociedades têm que existir, tu precisas de sociedades, porque essa coisa de que tu agora não precisas de nada nem de ninguém, porque consegues tudo sozinho, para mim é balela, é treta. Nós somos seres sociais, precisamos da sociedade para tudo. Nós somos seres... normais, precisamos de ajuda para pensar, claro. Nós conseguimos ver o nosso mundo, então o nosso mundo é muito diferente do mundo real, eu vejo o mundo de uma forma, tu vês outra, Margarida vê outra, portanto nós três vemos o mundo, as três conseguimos ver o mundo de formas diferentes. Se eu tiver o vosso ponto de vista, o meu negócio vai ser muito melhor do que se eu só tiver o meu. Sim. Então nós precisamos de apoio, precisamos de pessoas para discutir assuntos. A gente costuma dizer que até para brindar eu preciso de outra pessoa. Exatamente. É, senão, tudo aquilo. Brindes são as pessoas que trazem o valor também às sociedades, não é? Sim, E é esse valor que nós procuramos nos sócios. No entanto, às vezes corre bem. Não outros. Podemos esquecer que é um negócio. Exatamente. E temos que salvaguardar tudo e mais alguma coisa. E as coisas têm que ser muito bem pensadas, muito bem estruturadas. Sim, não é irem juntos fazer criar uma empresa na hora. Não é assim que funciona. Exatamente. É preciso haver estrutura. Um contrato muito bem feito. Tudo tem que ser muito bem ponderado. Uma estrutura. Mesmo aquilo aí que a gente acredita que nunca vai acontecer. Tem que estar lá. Exato. Porque se acontecer, está lá. E às vezes quando esta estrutura falha é porque nós estamos muito movimentados pelo lucro. Sim, sim. Sabes? Então vamos criar ali uma empresa na hora, vamos fazer, vamos acontecer. É para amanhã. É para amanhã. E isto habitualmente dá caca. Pois dá. Porque depois quando há uma coisa que corre mal e um advogado pergunta, e salvaguardaste isto? Não. As pessoas nem sabem muito. Eu não sei. O que é que está escrito no contrato? Não sei. As pessoas que constituem uma empresa não sabem o que é que está escrito no, no, no, nos dependentes da empresa, não sabem. Claro que o objetivo não era nada disso. Aquilo, era, aquilo só, tinha tudo para correr bem. As pessoas só precisam de um contribuinte para faturar, né? A gente só precisa que aquilo tenha um contribuinte para a gente ter as faturas. Para começar. Mas não é assim. Não é. É como no casamento. Pois é. É como no casamento. É. A gente está tão apaixonados, vamos lá e casamos com comunhão de tudo e mais alguma coisa, ou então com a de adquiridos, porque não vamos desconfiar das pessoas. E depois, quando, dá, quando corre mal, é que as pessoas dizem: ah, se calhar devias, se calhar devias. Pois. Porque o amor não está nos papéis, aquilo é um contrato legal que foi instituído porque é preciso depois aqui lixar as pessoas de alguma forma, não é? O amor não precisa que vocês assinem aquele papel daquela forma, portanto salvaguardem-se quando assinam papéis. É mesmo, é mesmo. Então vamos à hora do, da pergunta, das perguntas. Então, o que é que te coloca à beira de um ataque de nervos, Regina? Ai, tantas coisas, eu tenho muitos ataques de nervos. O que é que coloca-me à beira de um ataque de nervos? Na empresa, no negócio. Nos negócios, sim. A mentira. Falta de honestidade. A falta de honestidade. Eu sentir. Eu sinto às vezes as coisas, posso ser eu, mas sinto. Acredito mesmo que faço o melhor. Pelo menos aquilo que eu sei, não é? E quando eu sinto que há falta de honestidade, eu sinto como uma traição terrível. E é uma das coisas que mais me deixa à beira de um ataque de nervos. Que é quando eu digo nunca mais quero negócio. Injustiça. É, o meu primeiro valor é a justiça. Portanto, exatamente. Quando eu sinto que é injusto, é mesmo mal. Sinto muita dor. As pessoas nem fazem a ideia que eu sinto isto. Não sei depois as pessoas. Mas eu fico mesmo muito. É uma tristeza tão profunda que é à beira de um ataque de nervos. Que é, mas que raio, vou despedir toda a gente. Então, e o que é que fazes para sair ou recuperar desse ataque de nervos? Depois desse... Oh, vamos a respirar fundo. Meditar um bocadinho e depois passa, não é? Que é, não percebe, é? Percebe só que aceita. São pessoas, o universo. E eu acredito mesmo nisto, porque depois isto pode parecer balela. Mas eu acredito mesmo que... Eu não preciso de fazer nada. Aliás, agora não vamos para o espiritual de uma forma tão holística, porque sim, eu preciso de fazer coisas. É a minha empresa, se alguma coisa está a correr mal, eu tenho que agir. Claro que Até porque eu não posso permitir que uma pessoa ou duas pessoas prejudiquem 30 ou 40 pessoas. Portanto, eu tenho a obrigação de agir. No entanto, em relação à pessoa, e eu acredito mesmo que o universo faz o que tem que fazer. E acredito... aos outros e acredito para mim também que é, eu tenho que fazer aquilo que tenho que fazer e não vale a pena ficar à espera que o universo faça tudo porque há coisas que eu tenho que fazer de acordo com a minha posição e as minhas obrigações, mas depois o resto é meditar um bocadinho, respirar fundo, respeitar-me a mim. Exato. E deixar que o universo depois trate tudo desse respeito dos outros e encarrega-se por tudo no... Sim, eu acredito nos mesmo tempos que certo. Sim. É nos tempos certos, nós às vezes não temos essa... Nós queremos tanto que seja agora, né? E sim, depois... e às vezes até não percebemos porque é que alguma coisa não corre assim como previsto, mas de alguma forma depois mais à frente conseguimos perceber, não é? Certo. É incrível. Eu acredito mesmo. É. Regina, se voltasses ao dia do teu aniversário dos 18 anos de idade e se pudesse ir lá assim ao ouvido esta Regina de hoje a dizer alguma coisa à Regina de 18 anos, o que é que tu lhe poderias dizer? A Regina dos 18 anos, oh meu Deus. Isso foi anteontem. Pois foi. Não sei como é que não tenho, não sei como é que já não me lembro desse dia. Não foi há tão pouco tempo. Pois foi. A Regina de... Isso é porque a tua vida corre muito rápido. É isso. O que é que eu diria à Regina dos 18 anos? Se calhar diria que não aceites tanto. Se calhar a Regina dos 18 anos precisava de não se preocupar tanto, de levar a vida com mais leveza. Ou de acreditar que a leveza existia. Exatamente. Ou de acreditar que a leveza existia. Eu acho que se eu falasse com a Regina dos 18 anos, eu diria acredita só em ti e vai. Não precisas não é não precisas de nada nem de ninguém nesse sentido, mas no sentido de... Sim, precisas de ti. Precisas de ti. Tu és suficiente. Tu és mais importante. Tu és mais importante. Exato. Se calhar ela tinha precisado nessa fase de uma conversa dessas. Boa. Foi uma China que acreditou que precisava... que acreditou. Que se calhar ainda hoje acredita, mas que acreditou muito que precisava de dar tudo. Que precisava de dar e receber, não fazia parte da equação. E se calhar nessa altura tinha sido muito importante para ela. Veio aprender mais tarde. Veio aprender mas mais em tarde. Boa hora. Mas em boa hora. A seu tempo. Exatamente. É porque tinha que ser. Todos é temos tinha a nossa história e os nossos tempos. Eu acredito que sim, é mesmo isso. Senão também não serias a Regina que és hoje, por isso. É verdade. É verdade. Sem dúvida. Não vou agradecer. Claro. Já disse isto uma vez. Não agradeço as coisas que vivi. Não agradeço todas. Porque há coisas que eu acho que efetivamente não são para agradecer. Nem toda a gente precisa de olhar para o passado e dizer ah, ainda bem que vivi. Não, ainda bem que vivi uma ova. Claro. Há pessoas que viveram coisas que não têm que dizer ainda bem que vivi porque nunca deveriam ter vivido. Mas sim, acho ainda que... Do passado é que sabes, construiu a Regina do presente. Também, também vivemos numa era hoje que a gratidão também começa a ser um bocadinho tóxica. Toda a gente é grata por as atrocidades que acontecem na vida. Não sou. Nunca posso ser grata por algo que alguém faz que é uma coisa má. Claro. Portanto, um ato. Não, não sou, recuso-me a ser. E abomina essa gratidão por tudo. Mas é, esta história é do agradecer. Ok, fez parte do processo, mas o sofrimento também foi gigante. Tu tens que viver emoções. É a mesma pessoa que te diz que tu tens que viver emoções e tens que viver as emoções todas, porque todas elas fazem parte. E é a mesma pessoa que a seguir tu tens que diz, olha para trás e agradece. Espera aí, então, mas eu tenho que ser submissa a tudo? Não. Se aquilo é uma coisa má, se não foi responsabilidade minha, se não foi uma coisa do universo que ninguém podia controlar, se foi algo que alguma pessoa consciente, racional, fez... Perfeito juízo. Vou ser grato? Jamais. Nunca vou ser grato por algum comportamento de outra pessoa que prejudicou alguém. Claro. Não vou. Claro que sim. E não entramos aqui nesta toxicidade. Não, e não vem mas isso tudo fez a pessoa que és hoje. Está bem? Está bem. E como é que teria sido a outra pessoa? Se calhar estava anos luz daqui porque não tinha tido metade dos traumas que teve, portanto... Nós quando pensamos é aquele típico pensamento português do mais vale assim do que pior. Nós nunca pensamos que poderia ser melhor. Há coisas que eu não levo à risca. Exato. Uma delas é a gratidão. Óbvio que eu sou muito grata ao universo porque ele é maravilhoso. Mas há coisas que eu não sou grata porque não tinha que viver. Sou muito grata. Gosto muito do desapego. Mas não é o desapego de tudo e mais alguma coisa, porque me irrita profundamente também agora a cena do desapego, que eu não. Eu gosto das minhas coisas. Eu gosto de ter coisas. Eu gosto de comprar coisas. Eu gosto de usufruir de coisas. Mas tu só deverias usufruir de um momento. Qual momento? Eu usufruir de um momento com uma coisa boa, eu também gosto. Deslarguei-me. Claro. Tu falaste sobre isso e achei o máximo no Spiritual Summit. Pois e foi. Muito bem, para, no meu ponto de vista, para desmistificar um bocadinho isto do desapego. Gratidão, o desapego. Quer dizer, um dia já estou emocionada, vou flutuar aqui, né? Não. Nós podemos ser espirituais e gostarmos. E ter prazer das coisas boas da vida, né? E ter raiva das coisas más e ter emoções em relação às coisas. Não. Pratico a gratidão sem algumas reservas, não pratico o desapego sem algumas reservas, não pratico a espiritualidade. Pratico, porque na realidade eu acredito que a espiritualidade é o completo, portanto eu pratico a espiritualidade na sua plenitude, porque eu gosto tanto do espírito quanto da matéria e faço tudo um conjunto muito bonitinho. O equilíbrio, que me preenche. Mas não gosto de ter que agradecer coisas que não... Ó Paulo, agora eu vou fazer aqui uma pergunta, já sei que estamos aí com o tempo. E falta a pergunta, esgotado, falta a pergunta. Mas eu tenho que perguntar aqui uma coisa. Paulo, tu estás a fazer um podcast com mulheres, tu não falta, mas deixa-me fazer para 3 horas. Sim, é só para não te esquecer. O que é esta história da espiritualidade? Não devias ter pensado que isto podia ser 3 horas, porque são só mulheres? Por acaso eu também pensei nisso. Mas tu tinha que fazer aqui esta pergunta. Mas estamos agora com folga, porque os próximos convidados. Eles estão atrasados. É o casal de Turgal. Faz a pergunta e a seguir depois fecham. Está bem. Falando aqui da espiritualidade e levar-se este tema ao Spiritual Summit, O que é que é, se nos podes explicar aqui um bocadinho a forma como tu vives, como é que os empreendedores podem viver a espiritualidade? Ou seja, qual é o teu exemplo na vivência desta espiritualidade? Porque nós entendemos, nós, na generalidade, os empreendedores acham que a espiritualidade é uma coisa muito dispara. Vamos lá ser... Muito desapegados das coisas e vamos... Esquece o dinheiro, esquece exatamente. Tudo, abraça uma árvore. Como é que os empreendedores podem ser espirituais, não é? Que toda a gente... Não, porque a espiritualidade está ligada ao desapego. Então, empreendedores... Não está. Mas espiritualidade... Este é para mim, atenção, e esta é a minha forma de viver a espiritualidade. Para mim, a espiritualidade é um todo. Agora, eu não posso ser espiritual sem ser matéria, porque eu sou tocável. Sim. Portanto, eu sou matéria... E eu estou num mundo social, então existem pessoas. Eu tenho que respeitar essas pessoas. Eu estou num mundo físico e existem coisas físicas. Eu tenho que respeitar as coisas físicas. Para mim, viver o espiritual na sua plenitude é eu respeitar tanto o universo quanto que não se vê, quanto aquilo que se vê, quanto aquilo que é matéria. E eu consigo, para mim, sentir-me plena a viver na espiritualidade, sabendo que aquilo que eu vendo serve às pessoas. Que não há mentira, que não há engano, que não há falsidade. Portanto, na verdade, trabalhando e vivendo em verdade, seja com os meus clientes, seja com os meus colaboradores, seja com qualquer pessoa que passe na estrutura das empresas, eu vivo em verdade, eu trabalho em verdade e eu respeito tanto o espírito quanto a matéria. Portanto, sim, também faço valer o meu conhecimento, o meu trabalho e troco por dinheiro, que é a minha parte material da vida. E vivo na minha espiritualidade, sim, preciso das minhas meditações, sim, preciso das minhas regras, dos meus rituais, preciso de todas essas coisas que me preenchem, que me dão respostas, que me ajudam, que me acalmam, que me levam muitas vezes e que me fazem sentir uma pessoa mais tranquila e que me ajudam muitas vezes a tomar as minhas decisões também. E preciso do dinheiro porque eu gosto de comer bem, gosto de viver bem, gosto de calçar bem, gosto de andar bem, gosto de tudo o que é bom. E acho que é maravilhoso quando eu consigo estar em equilíbrio nas duas coisas. Extremamente bem contextualizado, obrigada. Eu acho que é isto mesmo que falta desmistificar, porque quando nós olhamos para os empreendedores achamos que são pessoas não espirituais. Tens muitos que são, sim. Tens muita gente que vive que só na matéria. Que é, eu quero atingir o sucesso, não importa o caminho que eu faça, não é? Não importa quantos mortos ficam pelo caminho, porque quando chegar lá à frente eu vou ter dinheiro. Importante. E isto para mim é um desequilíbrio assustador. Mas depois, tu tens tanta gente a fazer o bem, tens tanta gente a viver bem, bem, e viver bem não é ter dinheiro, é sim. Viver bem, em paz, tranquila. Porquê que uma coisa tem que estar longe da outra? Porquê que eu, se quer ser plena, vou passar fome? Porque eu vejo muita gente a viver a espiritualidade que passa muita sim. Necessidade. Como é que alguém é pleno se está a passar fome? Uhum. Como é que alguém é pleno se precisa de comprar uma roupa e não tem dinheiro para comprar uma roupa? Para mim, isso não é viver na espiritualidade. Isso é viver na parvoíce, não é? Porque o desapego foi tanto que a pessoa perdeu consciência das necessidades certo. Que tem, de como é que... Porque também é muito bonito viver no desapego com o dinheiro dos outros. Também é. Claro. Que também é o outro lado. Não. Anticapitalismo, porque a gente agora só vive no desapego, dá abracinhos e depois pedem para comer, pedem ajuda... Com o capitalismo dos outros, porque alguém teve que ganhar aquele dinheiro, alguém sim. Teve que trabalhar para ganhar para aquele dinheiro. Comerem. Vivem com a ajuda do Estado, alguém paga impostos para pagar aquela ajuda. E isto para mim é desequilíbrio. É. Aquela pessoa, estas pessoas estão em total desequilíbrio. E para mim, espiritualidade é um equilíbrio de tudo, o dar e o receber. Exato. Perfeito, perfeito, perfeito. Fechamos aqui com chave de ouro. Excelente. Eu não sei se a Regina tem alguma pergunta para nós, antes mesmo de fecharmos. Não sei se há ou não. Adoro. Alguma pergunta? Eu gostava de saber de ti, uhum. Se tu começasses hoje, o que é que tu farias diferente? Tu já fizeste muitas coisas, Margarida. Já fiz muitas coisas e acho que, sem dúvida... Todo o processo, desde a tua formação académica, desde o teu primeiro trabalho no verão, tudo isso é super rico, vai-te enriquecer como profissional no futuro. Portanto, acho que todas essas pequenas experiências contam. E inclusive até mesmo na minha área, onde tenho o meu negócio agora, eu acho que a minha licenciatura influenciou e continua a influenciar imenso. Sendo uma coisa que parece não ter nada a ver, mas eu acho que sim. O que eu mudava? Talvez se calhar tinha estudado mais cedo da parte de negócios, porque nós vamos Sim. muito no amadorismo, não é? E se calhar tinha procurado alguém que me ajudasse ou que me ensinasse na parte mais de gestão. Quando eu digo gestão, não é dos números em si, também é da estrutura e a questão mesmo dos próprios processos, porque acho que é muito mais fácil não estarmos a trabalhar no improviso e termos as coisas bem organizadas, porque tudo o resto eu... Por isso sempre assim muito positiva, mas é verdade, eu gosto mesmo muito do que faço e acho que tenho resultados muito bons. Também é verdade. E acho que é talvez só essa questão mais processual, digamos assim, de gestão um ou de organizacional. Que ainda gostas de olhar para trás e gostas do que vês. Gosto. E acho que é o natural. E está, se é feito com verdade, foi a seu tempo, foi como teve que ser, o que tinha que ser. Eu acho que está tudo certo. Mas devemos estar sempre a pensar como é que podemos melhorar. A nossa. A evolução é contínua. Completamente. O serviço que estamos a prestar, sempre a melhorar, e também a nossa forma de viver, não é? Sim. A minha maneira de estar, a minha maneira de viver. E os meus objetivos também têm que estar sempre em cima da mesa, porque faz parte. Eu tenho que estar bem para a minha empresa também estar bem. Verdade. Sem dúvida nenhuma. Primeiro que tudo. Exato. Para a Ruth, tens um negócio tão especial. Porquê? O que é que mais te preenche no teu negócio? Olha, eu acho que são muitas coisas. Aquilo é tão especial. O que mais me preenche são mesmo as pessoas. E são as pessoas e as histórias das pessoas. Sabes? Quando eu há pouco estava a dizer que me envolvo muito, crio relações com as pessoas e gosto de saber como é que elas estão, é um bocadinho isto. Eu gosto de pensar, eu quero saber sobre a vida daquelas pessoas. Têm filhos, não têm filhos? Quando é que estão? Quando é que pensam ir novamente ao país? Eu gosto de sentir isto e de fazer com que... Eu sei que culturalmente, muitas vezes com estas pessoas que eu trago, culturalmente as coisas não acontecem assim, porque eles têm uma forma de estar diferente da nossa e às vezes isto até é demasiado intrusivo, eu já me consigo controlar melhor, não é? Já não há... Parece que estás a meter onde não é chamado, sim, não é? Sim, que sentia isso e não percebia porquê e depois fui percebendo ao longo deste caminho que na realidade a cultura... E respeitar isso, eu já consigo fazer, criar essa proximidade também estando um bocadinho mais distante. Mas é mesmo esta parte de nós conseguirmos criar esta empatia por as histórias de vida das pessoas e perceber também porque é que elas vêm para cá, porque é que querem vir para Portugal, o que é que as move, qual é o sonho, sabes? Isto é algo que me preenche imenso, é perceber quais são os sonhos das pessoas. Acho que se tivesse o teu trabalho, ficava a casa todos os dias a chorar. E muitas das vezes chego. E perceber também que estas pessoas vêm numa condição... o que eu pretendo também é acabar com esta situação de vulnerabilidade destes cidadãos. Ou seja, que eles estejam informados desde o início qual é a condição para virem para cá. E então isto faz toda a diferença, não é? Para um planeamento de vida deles próprios. Eles conseguem ter um plano de vida consistente. Eles sabem o que é que vão encontrar, não é? Então é muito mais simples trabalhar estes sonhos. E o que me custa muito ainda hoje, me custa, é saber que há... Claro que as pessoas fazem cá a vida deles e acabam por regressar. Mas o regressar, para mim, muitas das vezes eu sinto como perda. Pá, porque construo... Fui construindo ao longo de 10 anos uma relação com as pessoas. Ah, então, uma perda para ti. Para mim. Porque elas, no fundo, fizeram o plano de vida delas. Claro, e eu assim, vou perder, ele gostava tanto desta pessoa, ele foi impecável a fazer isto, aquilo, não sei o quê. Depois vai, mas por outro lado também é um misto. Fico feliz, super feliz, ok, chegou à altura de... Foi tudo cumprido. Exatamente, e é este super gratificante. Sentir esta perda, gostava que ele ficasse mais um tempo, ou ele ou ela, mas por outro lado, epá, espetacular. Missão cumprida. É muito bom receber isto. E claro que eu quero mostrar isto à humanidade, ao Portugal inteiro. Mas pronto, tenho percebido que também não posso ir assim com tanta sede ao pote. Isto está a acontecer, está a acontecer gradualmente. E... Na realidade, podes, podes. As pessoas é que não estão preparadas. Nós demoramos muito tempo. A informação também é condicionada e acho que é um trabalho que se, é isso. Que se tem que ir fazendo, não é? É isso. Porque... É. Mas já vendi muito a minha paixão e há pouco estavas a dizer, eu vendi durante anos a minha paixão. E só agora é que eu comecei a fazer, a dar aqui a os volta, pés na terra e ver até onde é que é paixão e até onde é que é verdade, não é? Porque a paixão pode ser enorme, mas pode ser uma grande frustração viver em paixão, não é? Uhum. E tu tinhas muitas frustrações. Meia volta eu tenho assim, ai, estou farta, não aguento mais, quero vender isto tudo. E isto acontece muitas vezes. Por outro lado, depois começo a pensar, exatamente, olha, estas pessoas, pá, são 500, 600 pessoas, 700, ai, não posso fazer isto. Não posso fazer isto. Mas depois volto outra vez, há ali uma ou outra coisa que me chamou, que, ok, volta. Mas meia volta tens de ter é a paixão, sabes? Pelo trabalho que tens, que sempre quer ver. A paixão é precisa, mas ela nunca pode eliminar o racional da equação, porque quando elimina o racional, deixas de ter discernimento completamente e clareza para perceber. E depois vem essa dor profunda, né? Como se fosse o primeiro amor a abandonar-nos, né? Mas eu acho que esta minha frustração, que esporadicamente me acontece, eu acho que tem muito a ver com o tema que eu trabalho. Tem, por isso é que eu dizia, eu acho que se trabalhasse na tua área, chegava todos os dias a chorar, mas por duas razões, ou muito feliz, ou porque eu choro muito com a felicidade dos outros, que é uma coisa que alguém está muito feliz e eu choro. Ou então, pelo oposto completo, não é? Às vezes, porque tu vives com as duas coisas, sim. Algumas coisas são muito pesadas, outras são maravilhosas, não é? É mesmo. São extremos. Regina. Obrigadíssima. Isto saiu aqui fora dos nossos temas. Tínhamos nós somos mulheres de improviso. Ok, tínhamos um roteiro que não seguimos roteiro nenhum. Mas está ótimo. Conseguimos deixar um homem à beira do ataque de nervos. Exatamente. Nós exatamente. As três acho que e agradecemos-te imenso. E eu agradeço-vos a vocês. Que na realidade, espetacular. Muito obrigada, Regina. Muito obrigada. Obrigada. Prazer. Sinto muito lisonjeada. Um prazer de ser a nossa primeira convidada. Ah, obrigada. Obrigada a eu. Vocês estão tão fofas. Olha, temos que fazer o fecho. Fofas, mas só se podem levantar depois de terminar. Era para mostrar-nos no vídeo. Digam o nome do podcast, de uma vez que vocês agradeçam à Regina. Ok, então não podemos dizer olá. É só eu sou a... Tá bem. Deixámos um momento do ataque de nervos. Está ótimo. Então vá, tu és a Ruth, eu sou a Margarida e nós somos... Ok. Já não me lembro, já sei qualquer coisa. Obrigada, Regina. Foi um prazer gigante ter-te connosco. Obrigada. Dizer-te mais uma vez que te admiramos imenso e que é um prazer também te termos como mentora. Estou muito feliz de estar aqui. E conseguirmos ter aqui também, partilharmos tantos assuntos e termos até algumas opiniões em comum, isto é extraordinário. Estamos alinhadas. Sim. Significa que estamos alinhadas. Eu acho que foi... Fugimos aqui completamente ao roteiro, mas nós somos mulheres de aventuras e desafios e, portanto, aqui... A gente não gosta de coisas planeadas. Completamente. A gente vai e faz. Completamente. Vai.